pelo sim, pelo não. Eu vou pela função. Não vou desacreditar de quem age com coração. Não, não. Tem um rap, tem a fala, o ouro e a razão. Tem muito mais um pouco, meu irmão. O mundo vai a esmo como a mente do artista. Estereotipado como o espaço do extremista. Lá de onde venho, tentaram me calar. É um pra conduzir e um milhão pra abafar. Ha! O sistema te agride, te trata como réu. Te empurram para a linha da extinção. Os barcos navegam na poluição. Uma garota se foi por 33 canalhas. Por 33 canais. Loucura. A dualismo só tira a sua mente. Foi um antivírus competente. A dualismo só tira a sua mente. Foi um antivírus competente. A dualismo só tira a sua mente. Foi um antivírus competente. A dualismo só tira a sua mente. Foi um antivírus competente. A canalice existe, eu vejo em minha volta. Volta e meia, o medíocre sempre volta. Propostas falhas, caminho fácil. 2016, o golpe foi dado. Daí a necessidade de um caminho tático. De bar em bar, dali pra feira. De pé em pé, no sistema da morrasteira. E se o patrão vai bem, também quero também. E se o patrão viaja, por que não viajamos também? Quero sofá, uma 50 de plasma. Um carro na garagem, uma grana guardada. Não sou parecer ter, eu quero ser, viver bem. Alimentação balanceada, não faz mal a ninguém. E por que não querer também? Mas como se alimentar se o dia não vem? Então vem. A dualismo só tira a sua mente. Foi um antivírus competente. A dualismo só tira a sua mente. O que você planta no chão é vida. Não é levitação, sem levitação. Nessa levitação, transportando razões, fagulhas, palavras de poder. Moleque levanta mais cedo na roça, o cavalo não perde a troça. O que você planta no chão é vida. É vida. Esse quarto feio, pensa seu falso medo. As palavras têm poder. A verdade libera.